dia que se queixavam que tinham fardo. Sem culpa não é culpar. Olho nos olhos quando a primeira luz sorri para ti. Olhos arregalados, rosto que não esqueço, ocupando o vazio que reside. Persisto quando te digo que te amo, que te venero. Eu quero para tudo em nome dele. Para ti, meu filho. Olho nos olhos quando a primeira luz sorri para ti. O filho não é fado, sem culpa não é culpado. Olho nos olhos quando a primeira luz sorri para ti. Olhar-te nos olhos e sentir que não estás bem, então não estou bem. Abraço para te aquecer, para onde vais, vais. Arrasta-me contigo, ora no coração, ora na alma, Rodrigo. Este foi o nome que escolhemos, vivemos todos os dias a pensar em ti. Às vezes já nem lembro de mim, sinto-me bem assim. Isto é o orgulho de ser pai, pai. Não é culpado. Olho nos olhos quando a primeira luz sorri para ti. O filho não é fado, sem culpa não é culpado. Olho nos olhos quando a primeira luz sorri para ti.